Charlotte 4432, aciona a identificação. Desça para 3 mil pés na proa do NDB Salvador, Serra Vitor Delta, para o procedimento NDB Pistão 7. Descendo para 3 mil pés, reportando no bloqueio 4432. Chame Centro Recife, 1-2545, alterno 2685. 1-2545, alterno 2685, boa noite, bom ano 994. Boa noite. Chame Centro Recife no 2545, alterno 2685. 2545, bravo. 024, contact now Recife Center on 12545, backup 12685. Recife, 125.45, secondary 126.85, approach now 04, obrigado, boa noite. Boa. Após o bloqueio, está autorizado desde já iniciar o afastamento. Após o bloqueio, desce para 2 mil pés, executando Grande Ribeira, pista 17, com a 172 em balas. Após o bloqueio, desce para 2 mil pés, iniciar o afastamento, está autorizado. Azul 4432. iniciando o apartamento azul 4432. Gente, suporte nacional. Nacional 4432 azul. Entre azul 4432, completo sinal, chumitou na frequência 118, decimal 62. 4432. Salvador, boa noite, azul 4432, nacional visual, conto 7, Machado travado. Azul 4432, tráfego avistado, informarei pista livre. Gente, aguardo 4432. Azul 4432, 1110 graus, 109, autorizado pouso, pista no sexto. Livre pouso, pista 10, azul 4432. Confone, pista no sexto. Pista 17, azul 4432. Azul 4432, Solos 32, livre táxi, Lima, Pátio 1, Portão 01. Lima, Pátio 1, Portão 01, Azul 4432.